Jesus é meu, é meu, é meu. Jesus é meu, é meu, é meu. Jesus é meu, é meu, é meu. Jesus é meu, é meu, é meu. Se tu quiseres, também pode ser teu. Viver sem Cristo, tu jamais serás feliz. Quero que saibas que por ti Ele morreu. Eu lhe garanto, é porque a Bíblia diz: Jesus é meu, é meu, é meu. Jesus é meu, é meu, é meu. Jesus é meu, é meu, é meu. Jesus é meu, é meu, é meu. Não vejas tu que eu vivo tão feliz? Vivo falando do amor que Deus me deu. Se tu quiseres, faça o mesmo que eu já fiz. Cante comigo que Jesus é meu, é meu. Jesus é meu, é meu, é meu. Jesus é meu, é meu.